Gol 9714 para o táxi, POP 135, 2 horas, Recife. Gol 714, Índia, bom, espera, chame pronta, ajustando 017. Índia, ponto, espera no 0, no 0, no 7, gol 9714. Pistão no zero, vento variável 3 nós. Ali decola no zero, gol no 714. Boa noite, azul 4062, no seu sul. Ok, 4062, boa noite, por gentileza, identifique. A descida para 2000, está livre EDS, forma estabilizada. 2000, chamaremos no EDS, só confirmando o ajuste, por gentileza. 1017. 1017, é número 1 na aproximação? Isso. Obrigado. Decolou 39, chama o controle 12080, decimal 80, bom. Grato, 253, 7, copia. 3197, na escuta para a cópia. Positiva, 5317. Trip 5317, Serra Bravo, Bravo Eco, aprovado nível 380. Rota via Pêsulo 41. Decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição Trova, com curva esquerda. Transponder 5467, controle 120.80. Autorizado. Conforme, subida Momo. Faz a prova, a Pêsulo 41, pode para o 7417 e controle 208. Trip 5317, nível autorizado 380, decolada pista 10. 7380, decolada 10, Trip 5317. Trip 5317, cotejamento correto, chame pronto. Fono 606, copia. Copia. Fono 606, Campina Grande 380, aprovado, via Pêsulo 10, Neuma, direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5465, controle 120, decimal 80. Qual despacho da Vado pela escuta? Gente, autorizado 380, perfil da Puca, Zipar, curva esquerda, pista 10. Transponder 5465, controle 120, 80, via a Pêsulo 10. Bono 606, cotejamento correto, chame pronto. Chamando pronto, Bono 606. Salvador, Bom 994, no 3, pronto para pushback e estacionamento. Bom 994, livre estacionamento, chame para o táxi. Parado. 150174, gol. Positivo, 174. Chega em Recife agora, 12685, tem um bom voo. 4, 2, 3. Salvador, gol 994 para o táxi, 169 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia alterna, Salvador. Encerrado o serviço radar, chame Aracaju Goro 120.3. Aracaju 203, obrigado, boa noite. Boa, o 4062 chame a torre, 18.62. Muito obrigado, é 18.62? Isto, 18.62. Boa noite, obrigado. Direcionamento, chame para o táxi. Após o voo, está liberado, vai chamar para o táxi do 307. É, qual o posicionamento do gol aí em relação ao trip? Finalizou o pushback no portão 03, se encontra entre o setor 1 e 4, ok? Que interfere com o seu pushback. Ok, ok. Ah, o gol tá livrando a direita aqui já pra, pra cabeceira no 0, tá tranquilo pro trip ali. Oi, no 896, sinto informação. Eco, autorização João Pessoa do 04. Aguarde cópia, gol no 4062 na escuta da torre. Oi, Silvio, boa noite. Está na sua escuta visual na 10. Tente azul 4062, livre pouso, pistão no 0, vento calmo. Muito obrigado, vento calmo na 10, livre pouso 4062. Torre Salvador, gol no 606. Gol no 606, a torre. É, para sua informação, senhora. Nós recebemos a informação que Campina Grande está abaixo do mesmo meteorológico. No 606, vai prosseguir ou vai aguardar? Não, no momento vamos aguardar, senhora. Ok, obrigada pela informação. O 994, ciente, após a passagem da Embraer da Azul ali, mantém o 10. Ciente, 94. Trip 5317 estacionado com 5 horas de autonomia até a B73 e alterna São Luís, está pronto para o ataque. Gente, confirme a autonomia. 9h50, Trip 5317. Gente, Trip 5317, Índia reporte para o ponto de espera, ajuste no 0 no meio. Índia reporte no ponto de espera, Trip 5317, 0 no meio. Solo 54, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, mantenha sua frequência. Na Manaus 94, livre decolagem 10, vento variável 29. Seguinte, livre decolagem 994. 896, copia. Copia o 896. João Pessoa, aprovado nível 370, via Peruí 58, Recife, direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda, transponde 5464, controle 1208, gol no 896. 0370, UP Whisky 58, Recife direto. Decola 10, esquerda Puca, Caju, 5464, transporte 1208, controle, o gol no 896. Gol no 896, cotejamento correto, chame pronto. Vai botar o 1896. Trip 5317 está pronto para esperar no 10. Ali mantém, trip 5317. Ali mantém 5317. Na escuta? Na escuta, no 606. Ok, informação do Centro Recife, Campina Grande, já se encontra operando o visual, ok? Afirmativo. Por gentileza, teria como passar essa, comentar alguma informação assim pra gente? Afirmativo, vou checar no sistema, só um minuto, gol no 606. Escuta, no 606. Bom, no 994, decolou os 56, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2020, boa. Controle, boa noite, gol 1994. Boa noite, contato vigilância no 994. 94. Torre 1 no 896, pushback acionamento no 4. Bom, no 896, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento vai passar para o táxi no 896. 746, por gentileza, identifique, desça para 2000, está livre ele em forma estabilizada. 2000, forma estabilizada no ILS 6746. Livre da colagem 10, vento variável 9. Livre da colagem 310. Tá livre. Evandro, tá, te agradece, livre 6746. Decolou aos 59, chama o controle 1208, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. Gol 606 na escuta. Siga torre, gol no 606. Ok, eu chequei com a metrologia e ainda está desatualizado, ok? Vai virar daqui a uns 2 minutos, o próximo metal, e provavelmente vai estar mais atualizado. Segundo o anterior, tem uma espécie com nevoeiro, ok? Ok, vamos aguardar então, muito obrigado. O gol na minha ferramenta. 896 com 174 no POV, alternando Fortaleza, 2 horas e 55 de autonomia para o ataque. 2 horas e 30? 2 horas e 30, no 896. Boa noite, 96, Índia, ponto espera, chame pronto, ajuste no 0 no 6. Índia vai ponta pronto no 0 no 6, no 896. Bom dia, cara, tudo jóia? No 896, ponto espera pronto, colono 0. Boa noite, 96, linda, colono 0, vento 020 graus, 029. A linda, colono 0, no 896. Tudo restrito a 340 na flor de prova. 340 na flor de prova, 5377. O 1994 chamando Recife, 1285.